Galáxia da 3195 com 1985 a bordo, automaticamente 6 horas e 24, a terra. Gente, 185 a bordo, altímetro 1093, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, com voo. Índia Alfa 295, obrigado, por 5446, táxi via Juliet e via Kilo, parte 3. Kilo, parte 3, ficou. Quanto a... Paulo Salvador, boa tarde, hoje é 6314. Quatro, prossiga. Informação papá no portão 3, autorização por gentileza Petrolina. Pode chamar o horário Calços Fora do Pão? É, 1924, estimado. Boa, 1936. 3 a 5 minutos, aguarde para a cópia. A sua escuta, o amigo, me adiantaria a saída, por favor, provável? Pode, vamos pegar aqui no repetitivo, aguarde. Muito obrigado. Salvador, janela 63, 21, puxa acionamento na 7. Autoridade, chama para o táxi. Vai chamar. Saída Pucas de Pá. O 966, contato radar, sobe a 370. 370, sem restrições, voo no 966, solicita para hoje de Pá. Trip 5241, sobe restrito nível 160. 160 restrito, 5241. 314, saída prevista, mão ou transição, flock. Agradeço ao amigo, 6314. Olimpo 04, a sua identificação, desça para 2000 pés, chegada ONF, ajuste 1013. Livre desvios, informe no término. 320, com. Dissipar. Aguarde contato com o centro. Nada. 10, curva à direita. Aguarde a saída, aciona 5574, controle 120, decimal 8, coteja. 250, aguardando a proa de conquista. Saída, voo 1097. Saída, arbor, transição, elefa, 1097. Arbor, transição, elefa, voo 1097. Bem, essa proa, transição, 200. Tanto para a cópia. Na sua escuta, né? 314. Autorizado Petrolina, nível 340, via Perzulu 20, saída Momo, transição Flock. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5006, coteja. Mare, após Mare, vai voar Duna, quando pronto, desça para 4000 pés. Magduna, 4 mil pés, está livrando no 70 no momento. Ajuste Salvador, no 0 no 3. No 0 no 3. Toma na arma do braço. Senador, isso não é 6327. Prossiga. Então, 770 como sinal. Aguarde confirmação com o centro. 7, 7, 7. Adoro. 3155, 3 horas, Leandro, Coronel 0, vento 140 graus, 08 nós. Ainda falando 0, 6327, autorizado nível 180, chame agora o centro Recife, frequência 1251. Ok, 1251 agora, autorizado 806327, obrigado por tudo. 1-7 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-5-9-5, bom voo. Índia Alfa, 295, obrigado, bom retorno. Controle Salvador, Capitão Romeu, Rolando Cabral. Salvador, na escuta do Golfo de Gol. Papá, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Romeu, você vai estar passando em Telestro, com proa de Grupo Zulu, condomínio das Águas. Mantendo aqui 300 toneladas na linha do litoral. Vai com 3 a bordo, procede de CRJ-90S, Romeu, Oscar Bravo. Gente, confirme onde fica esse condomínio. É indo pra 10, norte do aeroporto, aí sim. Gente, Romeu Oscar Bravo, aguarde transferência de comunicações. Informe se tentou contato anteriormente com o controle. Não, deu uma chamada aí, senhor, mas eu acho que eu estava ocupado com a telefonia. Gente, chame a torre 1895 para a coordenação. 1895, bravo. Controle, eu quero o Quebec Serra, jogo, Quebec Serra, chame a torre 1895. Grato, professor. Um abraço. 266, chame o centro agora, 2685. 5241, chame Centro Recife, frequência 1288. 288, boa tarde. 3155, decolado 1901, controle 20-8. 208, ó. Controle, eu quero que ela quer avisar o campo. Sim, que ela quer atrasar o final na 7, reporta 3 milhas. Salvador, Papai Romeu, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, tem um Salvador. É, eu copio, senhor. Consigo, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, tá sem telestro, tá indo com a pro aí do condomínio Encontro das Águas, é um trabalho norte aí do aeroporto. Vai com 3 a bordo, Romeu Oscar Bravo. 106, tá indo pro condomínio Romeu Oscar Bravo, tem intenção de pouso em Salvador, não? Não, não é tipo, a torre do pouso decola, vai passar Índia com Índia. Gente, Romeu Oscar Bravo, não há tráfego a reportar no setor. É, bravo. Decolagem autorizada 1-0, vento 130 graus, 08 nós. Esse ano, meu Deus, João. Cópia. Autorizado Porto Seguro, uma centena, via Golf 677, saída da EL, transição coral. Decola da 17, curva direita, controle 120.8, aciona 0260, coteja. despejamento correto, Ciente 1612 a bordo, altímetro no 0 no 3, para acionamento táxi, torre 118-95, bom gol. Na minha 321, decorado aos 03, controlando 208. 208, bom fim de semana. O senhor também. 321. 321, contato radar, suba nível 320, saída arco. 320 na arco, 321. Salvador, Novembro Alfa, ingressando no corredor Interlagos, mantendo o B10. Novembro Alfa, reporte rotatória ou visual com campo? Reportará rotatória, visual com campo, Novembro Alfa. Xené 6321, direto Alerta. Xené 6321, copiou? Direto Alerta, obrigado. Ou está sintonizado só um 208 ou mais alguma? 208. Ok. Comércio Cabral, tem sim. Já está dando uma coisa aqui no caminho das águas. Comércio Cabral, você já deu uma notificação com o celular de Salvador? Aqui é sim, com o Edson. Sim, aponta no solo, Comércio Cabral. Cliente em Salvador no 30 graus, 08 não. Pode colocado. Você está com algum código transponder? Gente, voe direto a mão, reporte ideal de descida. Solo no 9097, boa tarde, no 11, possibilidade de acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Sete, chamaremos. Ana, interceptar sinal do ILS X-Ray, ajuste no 0 no 3. Chame centro Recife 1251. Recife em convó. Utilizador, o passarelo 2263. Passarelo 2263, chame a torre 1895. 1895, bom serviço. Controle Salvador, dia 9, Alfa, visual com campo. November Alpha, chame a torre 19895. Para a torre 19895, Índia November Alpha. 263, boa tarde. Transferindo 2263, ajustar 1093, reporta baixar privado. Boa tarde. Papa Romeu, dia November Alpha. Zoom, chame Centro Recife, 1288. 288, obrigado, bom fim de semana. Boa. Aguardando a interrogação para ingressar na final da 17. Mantém a prova da rodadora, aguardando a interrogação para ingressar na final da 17, dia November Alpha. Até o encerrador, relacionado em color com o menino da Zapa, ainda já comprou de Serra, ainda com Índia, mantendo 510, Romeu Cabral. Não, acho que a Bravo foi no tráfego, Charlie 150, sua direita pessoalmente 2 milhas, mantendo 1.000 pés na prova da rotatória. Certo, não avisou ainda, mas está atento, Romeu Cabral. Fornão, Índia November Alpha foi no tráfego, helicóptero Robson 44, 500 pés à sua esquerda. Não está avisando com o tráfego, Índia November Alpha. Externo, baixar e gravado, passarei do 2263. Passarei do 2263, pelo motorizado 1-0, vento 1-2-0, graus 08 nós. Repouso 1-0. Você vai chamar táxi, Golf e Quilosca. Índia November Alpha, mantenha 1-1 pés, autorizado final 1-7, reporta final de 3 milhas. Mantém meu pés, autorizado final 1-7, repartará 3 milhas, Índia November Alpha. Cabral mantenha 500 pés. Até 500 pés, Roberto Cabral. Torre, Índia November Alpha, está visual com o tráfego a 500 pés. Sente, Índia November Alpha. Controle, o Oscar de Matel está no ponto ideal. Oscar Lima Hotel, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Para 4.000 no 0 no 3, Oscar Lima Hotel. Oscar Bravo, controle 120 decimal 8. Bravo. Entra 97 no ponto de espera, pronto. Gol 1097, alinha e mantém Y0. Alinha e mantém 1-0, gol 1097. Confirma equipamento. É um Bravo Echo 8, senhor. Ciente. Alfa, pouso autorizado 1-7, vento 1-2-0, grau 079. Pouso autorizado, Índia November Alpha. 263, solo aos 1-1, direita 1-2-1-9. 2-1-9. Solo Salvador, passaria do 2-2-3, livrou. 2-2-6-3, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, considerando 2-2-6-9. Olimpo 04, estabilizado no lado 2-2. Olimpo 04, compete final LS, chama a torre 1-1-8, decimal 9-5. Chamada torre 2-8-9-5, Olimpo 04, boa tarde. Boa. tarde, 3.6.80, informação de Quebec, autorização para a Rádio. Aracaju, nível 1, nave 0, via Golf 677. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5551, coteja. Aracaju 1-0, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120.8, transponde 5551, 6527. Detalhamento correto, chama para o pushback acionamento. Poderia confirmar de novo o box do passarelo 2263? Não temos oposição aqui, apenas indicado o pátio 3. Ah, obrigado. Sobre 5574. Ok, vai mudar 5574. Usar o centro de operações. Ah, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, voo 1097, decola Arbor, cruzando 2600. Zero 4, estamos autorizados, 1-0, vento 130 graus, 7 nós, ajusta 1-0, 1-3. Autorizado pouso, pista 1-0, Olympus 04. Possível, a direta, Elefa. Autorizado. É grato, voo 1097. Autorizado, ingresso no 7, reporte leve pronto. Bom, fique no Oscar. Pelo bem, geral, que eu tô 6, que ele voa no 7, estacionar a frequência livre, boa. Tardista 3207, formação Quebec 360, Confins. 217, autorizado Confins, nível 360, via Pesolu 21. Saída Arbor, transição Elefa. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5010, coteja. 360, autorizado Confins, pela Pesolu 21, saída Arbor, Elefa, decola da curva direita. 1208, controle 50-10, transporte, tá? 3207. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama. Nível 90, à direita, taxi via Alfa, Delta, reporta para cruzamento, Olimpo 04. Delta 20, autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5-0-3, coteja. Decolagem autorizada. 1-7, o vento 1-0 graus, 62 nós. Após decolagem, curva esquerda, controle 120, decimal 8 e transponda 5013, o gol 1620. Protejamento correto, chama para puxa acionamento. Chama puxa acionamento, gol 1620. Eu funcionei 63, 1-4, tá pronto pro táxi, o PLB 1-4-9. 3 horas de autonomia alternativa é salvador. Pessoas a bordo? 149. Sente no 049 a bordo, altímetro no 013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1195, bom voo. Índia Alfa 195, 1895, bom trabalho e bom trabalho. Controle Gol no 097 voltando. Prossiga. Senhor, poderia coordenar a sua de CPID pra gente, da presente? Chame o centro, coordene, 1288 ao termo 260. 288-260. Senhor, muito obrigado, uma boa tarde pra todos aí. Igualmente, boa tarde. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, Papatango, Golf Kilo Oscar, tá falando 0260. Golf Kilo Oscar, contato radar, sobe nível 100. Acendendo, Golf Kilo Oscar. Tamo Vitor, direto Salvador, desce pra 2000 pés, 10, 13, reporte para o cancelamento. Confilógica, direto Coral. Direto Coral, Filósofo. Quatro, ponto de espera da função, 0, pronto. Chama 6314, utilizado Lerner, decola 1-0, vento 1-30 graus 079. Ali decola 1-0, 6314. Modificado, desce para 1500, ajuste no 0 no 3, reporte quando visual com o campo. Autorizado, reporte visual com o campo. November Yankee Mike, confirme, está acionado 0132. Gente, via corredores, reporte rotatória visual com campo, ajuste 1-0 no 3. Aguarde. Decola, solicita cruzamento imediato. Cruzado cruzamento limpo 04. Cruzamento imediato. 6314, decolhe os 22, continua 208, boa viagem. 08, um bom trabalho, 6314. Passagem, eu tive a 63 no 4, saída Momo. 63 no 4, contato radar, subou 340. 340, com referência, possibilidade de voar a proa da posição Cogibo. está autorizado Cogbo. Cogbo, muito obrigado, né, pessoal. Então, frequência livre, boa tarde. Oscar Lima, Hotel Odessa para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Tchau. Tá 3297, tá com 65 a bordo, 320 até na Guarulhos. 5 a bordo, altímetro no zero no 3, táxi via Índia Alfa no ponto espera torre. Monomóide decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto espera torre 295, obrigado, um bom fim de semana. Salvador, o Gol 1620, está no gate 05, autorização, pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, o Gol 1620. Oscar Lima Hotel está estabilizado, senhor. Oscar Lima Hotel, chame a torre 895. 295. Oi, Salvador, Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel, boa tarde, ajusta 190 no 3, reporta abaixo do lado. Lima Hotel, reportará embaixo do lado. Repita a modificação da presença, senhor, e prossegui para 17. Gente, eu acho que é no hotel. Então, reporta para cancelamento do plano. Está modificando no momento, senhor. Repita a modificação, uma base pela direita para 17. Sim, modificou os 25. Curve agora à esquerda, base pela direita para 17. Encurtando na medida do possível. Oscar Lima Hotel. Lima Hotel, uma base pela direita, curta para 17. Quatro mil e 125, ciente. E boa tarde, tá 3297, tá no ponto de espera do teste 9. Tá 3217, autorizado aliado decolar 10, vento 130 graus 079. Vivo decolar, está 3297. Confirme o código. Gente, reporte Paripe. Paripe, Salvador, Gol 869. Gol 869, chegada BOF, desce para 2 mil pés, 10 no 3. Patrulha 03 na rotatória para pouso em Salvador. Patrulha 03, mantenha a rotatória a 500 pés e chame a torre 118 decimal 95 Informa o tráfego em aproximação na 17 na longa final. Tráfego, chamar a torre e aguardar. Certo. Oscar Tango Vitor, chame a torre 198.95, informa o helicóptero mantendo 500 pés na rotatória, aguardando sua passagem em contato com a torre. Seguinte, Oscar Tango Vitor, chamar em 198.95, gato, boa tarde. November Yankee Mike está autorizado a interceptar a final da 1-0 e aproximar visual. Intercepta final 1-0, aproximar visual, grato, November Yankee Mike. Chamé 6314, chame o Centro Recife, frequência 12685. 1285-6314, boa tarde. Sete embaixo travado. Escalando até o pouso autorizado na 7 vento, 1-0 graus, 089. Leve pouso para o Oscar de Motel. Dois travador, muito boa tarde, Papatango, Oscar Tango Vitor, final da 1-7 de 7 milhas, é, hidrafalde de enfermo. Oscar Tango Vitor, sente, segue a final, agora autorização de pouso. Guardando a autorização, Oscar Tango Vitor. Pessoal, um tráfego do helicóptero 500 pés, na final para o Graé. 1000 pés. Patrulha 03, na escuta? Você escuta. Livre a final do 17 com o pela esquerda, afaste-se devido ao tráfego de transporte. Enfim, uma aproximação para a pista 17. Curva à esquerda, é isso? Afirmo, livrando o eixo da 1735. Curva à esquerda, livrando o eixo da 17. Go 169er, AC clearance to Guarulhos. Confirm. Oscar Tango Vitor, aguarde autorização de pouso. Ciente, Oscar Tango Vitor. Oscar Lima Eco, pouso no solo 130, livre à esquerda. Se até o final, cabeceiro 35, livre à esquerda, aguarde para o táxi. Vocês do backtrack, segue táxi livre à esquerda, o Oscar Lima até. Livre na interseção, Oscar Lima até, livre na interseção à esquerda. Corrigindo à direita na Quebec, Oscar Lima até, agilizando. Até colou, você escuta. 317, cruzando o nível de 050, contato radar, suba para 360, autorizado direto Elefa. 360 Elefa, eu tenho 3217. Eu tenho vento, vento 130 graus, 62 de nós, pouso autorizado 17. Pouso autorizado, ótimo, eu tenho vento, graças. Oi, boa tarde, gol 620, ponte espera da 10. Gol 1620. Autorizado, a linha decolar pistol 10, vento no 40 graus, 62 de nós. Autorizado, a linha decolar 10, voo no 620. Patrulhão 3, tráfego superado. Correu direito agora para a final do Graé. Reporta no solo controlado, vento no 40 graus, 62 de nós. Reportará no solo controlado, 40 graus. Everank Mike informa a sua esquerda, um helicóptero mantendo 500 pés. Paciente, volta para aqui, na Everank Mike. Olhe mais Kilo X aí para a atenção 125. Lima, Kilo X autorizado, subida até nível de voo 085 inicialmente. Excelente. Tando Vitor, solo aos 3, 2, certo, compadre? Vou com o campo, e é que mais? Meu nome é que mais, chama a torre, 1-8-9-5. 8-9-5, graças, até a próxima. Lima, Oscar, então, Oscar Lima, então, perdão. Autorizado seguir a aeronave que iniciou o backtrack agora para o pátio 4, reporte livrando. Direita, controle 1-2-0-8, aciona 5027, coteja. Colando, 208, o motor de saída acionando 027-4, na posição 2. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Encontrará a auxiliar o motor de saída. Zona 9, essa é a identificação. Ajuste aos corredores, já passe para a descida. Zona 9, direto para IP, desça até 1500 pés, que é legal no 0 no 3. Direct 6, submanda nível de voo no 25, reporte pronto para o lançamento. É, 3, voo no 25. Salve, boa tarde, volume 20, 2000 na Puca, Aracaju, para 370. Volume 20, contato radar, suba para 370, sai da Puca. 370, voo no 620. Controle Salvador, o hotel Just Rain, no trabalho de Paris, está autorizado, segue direto para o Forte. Cruzado direto, hotel, hotel, X-Ray. Direto, X-Ray. 1-0. Fica no motel, estacionar a frequência livre. Favor para o outro lado, visando a barra, subindo a direção, pegando. Mike, confirme se é pelo final 9-0. Fica aqui, pelo final 9-0. Se continuar a aproximação, vai ter uma visão de pelo 9-0 aí, Mike. Continua a aproximação, 9-0 correto. Toma um helicóptero decolado de Serra de Acuíndia em direção a Jardim Amação. Certo, o X-Ray está visual. Ô, meu Oscar Bravo, mantenha a Simbra à sua esquerda. Simbra à esquerda, Bravo. Então, 3217, chame o centro Recife. Frequência no 28, decimal 8, alterna no 2000, decimal 0. 282-260. Boa. Aperta-se, 2345. É com o Zulu, mas não sei se conhece Paripe. É com o Zulu, mas então vou ir direto pro Paripe. É com o Zulu, mas vou ir direto pro Paripe, evite a... evite a Parica devido a... paraquedismo. Boa tarde, 3628, zero, informação, autorizada a chegar da Mari, desça para nível de voo 050, que é legal no 0 no 3. Controle Salvador, transfere 208. Quilo, Serra Lima, voe na proa de Mari para a chegada da Mari, reporte para a descida. Boa na posição, Mari para a chegada da Mari, reporte para a descida, Quilo, Serra Lima. Papa Tango Golf Kilo Oscar, 4 milhas para Coral, serviço radar terminado, mantenha nível de voo no 00, chame o controle ideal, frequência 20, décima 1. Que vai ter motorizado no 0, vento no 20 graus, 79. Direto Duna, 2000 pés. Opa, aí sim, direto Duna, 2000 graus, estamos crescendo e vai. Zé Alias, pro gol, quanto é nós? Até desgraçado com o nosso 69, rapaz, estabilizado no localizador. Chamarei. Meia 620, chame o centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 2.5.45, gol 1 no 620, boa tarde. Dia November Alpha, prossiga. Max Solas 4.0, ao livrar direito a 1 no 21, nesse manual vai ser o parte 4, confirma. Tudo bem, boa. Tudo bem, boa. Índia November Alfa, autorizado voo local, 1.000 pés, corredor forte e Interlagos. Decola da 1.7, curva esquerda, corredor forte, controle 1.20, decimal 8. Aciona 0.171, no coteja. Localizador 1869. Com 1869, chame a torre 1.895. Obrigado. Torre 1869, 3 milhas de BD0. Com 1869, a gente está 1.0 na 3, continua a aproximação, agora no 0.8. Pois é. Parece que o funcionamento está 3.4. Autorizado para o táxi. Alfa, repartente da Juliette. Praxe Alfa, repartente da Juliette, em novembro. Ground goal 1169, request for second startup. Clear for push and start, all ready for taxi. We'll call 1169. Confirmed. Hotel X-Ray, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Vai repassar 23 fora do hotel. Hotel. Mantenha a posição antes da Juliette, não vem bem aqui, Mike. Mantenha a posição. Duas mesa, cabeceira 1869. Kilo, Serra Lima, desce para nível de voo 050, Kenegal no 013. Gente, desce até o 050, ajuste 1 no 013, obrigado. Salvador ground, go 1169er, red capacity with 146 on board, endurance 4 hours 6 minutes, alternate stadium. 209. Engage number 6. Main neighbor, we have marked number 6, go 1169. Solo, go 869, livre. 869, taxi Alpha, repartente da Juliette. Alfa da Juliette. Informação, reduz a velocidade 250 nós. TGS 060 na Mari, redução 250 nós, 420. Serra Lima, confirme o seu irá pegar na pista no 017. 107. Roger, maintain position. Saque seu 3145. Tem 148 a bordo. 6 horas e 5 minutos. Confirma os dados, 3145. 48 agora, 3 horas e 50, alterando também. 48 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 no 8, decimal 9, 5, com voo. Índia Alfa, no ponto espera, 3, 1, 4, 5, 5, 1, 1, 6, táxi via Índia Alfa, holding short, call tower 118, decimal 9, 5, have a good flight. Alpha, holding short 118905, go 1169, have a handshake. Jovem Rick Mike, após o Bain da Gol, segue via parte principal, na Lima, chame torre 18095 para prosseguir. Após a passagem do Gol, segue na parte principal e chamará na Lima para prosseguir, na Vendor Rick Mike. Dois mil pés, 4 milhas para Donald, 3628, autorizo de LS X-Ray. Autorizado, 3628 da TAP. Grato, autorizado de LS X-Ray, 3628. Kilo Serra Lima, desce até 3 mil pés, Kenegal no 0, 1 no 3. 3600, Kilo Serra Lima, ajuste no 3. Próximo é Juliette, o 1869. 869, observe o tráfego à frente, segue via Juliette, portão 1. Juliette, Bruno. Tranquilo Serra Lima, vetoração do sequenciamento, mantém a presente proa, seu limite é localizador. Mantendo a presente proa, o limite é localizador, o que você acha? Lima Kilex 3 está pronto para iniciar o lançamento. De Lima Kilex 3 devido à vetoração de aeronaves. Azul 4206, desça até nível de voo 050. 050, 4206. Estabilizado, ILS X-Ray, campo à vista, TAM 3628. Sigma 28, chama a torre, 118 decimal 95. 118 decimal 95 graus, uma boa tarde. Azul 4206, forma sua mínima limpa. 210. Possível reduzir para 210 nós, tem uma aeronave com transporte de enfermo para pouso na pistola 7. Você vai reduzir 200 nós agora. Gato, 4206. Cobas 49, controle 208. 145, decolado 49, controle 208. 208 agora, são 3045, um bom fim de semana. Torres Salvador, boa tarde, TAM 3628, passa 5 para a pista, 1-0 à vista, baixou e travou. TAM 3628, tanta sua ação, vai autorização de pouso. Aguardando autorização para a pista 1-0, TAM 3628. Em November Alpha, decolado aos 5-0, curva esquerda, ingressa perna contra o vento, da 1-0, aguardando autorização de cruzamento do campo. Gente, curva esquerda, batendo a perna contra o vento, da 1-0. Wind November Alpha. São 3628, check 3. Estamos autorizados, pistão na 0, vento 120 graus, 079. Informa o tráfego Charlie na 50, na perna contra o vento, sem interferir no eixo de aproximação. Está 3628, baixou e travou. Livre pouso, pistão na 0. Solo. Ave. Cruzando na lema, chama a torre, 118 decimal 95. 1295, novembro. Azul 4206, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A025, seu limite ao localizador. Esquerda 025, limite lote 4206. Salvador, EcoZulu November, na proa da rotatória, já joga o campo. EcoZulu November, autorizado final 97, reporta 3 milhas fora. Final do ano 7, reportará 3 milhas fora, EcoZulu November. Tá, Lima, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, Lima. O mestre Cabral, prossiga. 5-4-1-4-4. Boa tarde, Tietchan Quebec. Boa tarde, 4-1-4-4, 4 confins. Vamos lá. Autorizado confins, nível 340, via Perzulu 2-1, saída Rabor, transição Elefa. Decola da 1-0, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5042, coteja. Do 4206, curva direita pro A040. Direita 040, 4206. Controle